O programa a seguir é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. Prisão empata com Quissamã pela terceira rodada do Campeonato Carioca da Série B. Marta Rocha é a primeira mulher a assumir cargo de chefia na Polícia Civil. Mulheres exigem menos que homens em propostas de trabalho. Brasil registra anualmente cerca de 60 milhões de incidentes relacionados a raios. Os principais fatos da cidade, Brasil, mundo, agenda cultural e esporte você confere a partir de agora no Estação Notícias. Jornalismo com credibilidade e com padrão Estácio de qualidade. Olá, eu sou Monara Teixeira, aluna do 5º período de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, e esta é a primeira edição do programa Estação Notícias, direto dos estúdios do Campus Friburgo para você. Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com padrão Estácio de qualidade. Estação Notícia. O friburguense se empatou com o Quissamã neste sábado pela terceira rodada do Campeonato Carioca da Série B. Com o resultado, o tricolor da Serra soma 7 pontos com 2 vitórias e 1 empate. Não foi o resultado dos sonhos. O empate por 1-1 com o Quissamã interrompe a série de vitórias, mas garante a invencibilidade do friburguense. Para o técnico Edson Souza, faltou um pouco de paciência e, sobretudo, a bola entrar. Durante o primeiro tempo, você viu, nós tivemos total domínio do jogo. A oportunidade de aparecer e nós não conseguimos concluir. Próprio aqui, segundo tempo, se você for analisar, o jogo ficou até de igual para igual quando a gente ficou com menos um. Eles tiveram oportunidade e nós também tivemos umas três aqui como eles tiveram lá. Paciência, futebol é assim mesmo, as coisas não saíram bem hoje, mas não adianta ficar se lamentando, é fecha a página, segunda-feira começa tudo de novo e nos preparamos bem nessa pegada aí para enfrentar lá o Tigres. Na próxima quarta-feira, o friburguense vai a Xerém enfrentar o Tigres às 16h no estádio de Los Larios. Frustração nos profissionais, alegria nos juniores. O friburguense venceu o Quissamã por 2-1 com 2 gols de Douglas e segue 100% no Carioca. O técnico Luiz Mendonça comentou sobre o bom desempenho da equipe. É de um jogo difícil, o time deles veio com a proposta de não ganhar, né, mas também não perder. Então ficaram fechados lá e o nosso time, mais uma vez como aconteceu contra a Portuguesa, teve um domínio de jogo, a bola a maior parte do tempo do nosso pé, mas não conseguimos traduzir em gol. E aí os gols surgiram no segundo tempo e no final, é o que a gente chama lá, demos um cochilo e eles acabaram fazendo um gol, ainda complicaram no finalzinho, por pouco que eles não empatam a partida. Do estádio Eduardo Guinle, Vinícius Gastim para o Estação Notícia. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, apresentou na última semana a nova chefe de Polícia Civil, Marta Rocha, que assumiu o cargo após desligamento do delegado Alain Turnoves. Marta entrou na carreira policial em 1983 e será a primeira mulher a comandar a corporação no estado do Rio de Janeiro. Em entrevista, ela destacou que acredita numa corporação bem treinada e na corregedoria fortalecida. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, divulgou os resultados de uma pesquisa sobre as dificuldades de emprego. De acordo com o estudo, a proporção de mulheres inativas que aceitariam uma proposta de trabalho é maior comparado aos homens. Segundo o diagnóstico, eles trabalhariam por, no mínimo, R$1.000, enquanto as mulheres, por cerca de R$700. O Brasil registra anualmente cerca de 60 milhões de incidentes relacionados a raios. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que, em 2009, no estado do Rio, foram contabilizados 735 mil ocorrências do fenômeno. Segundo o Corpo de Bombeiros, medidas como evitar sair de casa com chuva forte, não estacionar veículos próximo à rede elétrica ou telefônica e não permanecer próximo a árvores podem evitar problemas. Para saber outras dicas, acesse o site www.dgac.defesacivil.rj.gov.br www.dgac.defesacivil.rj.gov.br. Estamos apresentando Estação Notícias. Alma não tem cor. Olá, amigos. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Eu vim falar de igualdade. todas as crianças nascem com direitos iguais, mas muito cedo, meninas e meninos negros e indígenas já encaram discriminação e racismo. Todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, e é dever de todos nós respeitar esses direitos. Valorizar a cultura negra, indígena e a diversidade é preservar a história do nosso país. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Aumente o sonho de ser juiz, defensor público ou advogado. Faça o curso de Direito da Estácio Friburgo. Duração de 5 anos com professores altamente qualificados. No curso, o aluno ainda tem a possibilidade de vivenciar a realidade profissional no núcleo de práticas jurídicas da instituição. Direito é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500. 2525-1500 ou no site www.estacio.br www.estacio.br. Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano. É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos. E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito. Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança. É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida. Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Entrevista. Estamos com o professor Jorge Marum, coordenador do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Estácio de Sá. Professor, como vai ser essa parceria com a Rádio Comunidade? Olá, ouvintes. Olá, Monara. A parceria visa levar à população de Friburgo informações diárias, de segunda a sexta, sobre os fatos mais relevantes que acontecem na cidade. Você vê, nós tivemos aí essa situação toda que a nossa cidade viveu e muitas vezes as pessoas necessitavam de informação e não tinham essa informação num tempo hábil que pudesse ajudá-los na tomada de decisão. Então, é um programa de jornalismo de uma hora por dia, dividido em dois horários de 30 minutos, para que a gente possa pegar eventos diferentes no decorrer do dia, produzido integralmente pelos alunos de comunicação da Estácio, sob supervisão de professores. Eu sou Marcelo Sozinho, eu e outros professores que trabalham na área de mídia eletrônica aqui da instituição, como, por exemplo, a professora Gorética, da TV e etc. O nosso curso, Monara, a parceria com a Rádio Comunidade, por que a Rádio Comunidade? Porque a Rádio Comunidade é uma rádio da comunidade, e que se preocupa em levar programas de vários estilos para a população. Então, o jornalismo também se inseriu dentro do interesse da Rádio Comunidade. Como é que vai ser? Num primeiro momento, nós iremos colocar informações mais sobre a universidade, poderá acontecer até de reprisarmos alguns programas, porque estamos montando as grades e colocando os locutores, os repórteres, os redatores, os pauteiros, os professores, todos para produzir como será realmente a vinheta, como será realmente a estrutura do programa. Nós vamos ter alunos ao vivo, na rua, com informações sobre trânsito. Então, assim, isso é um projeto que a gente vai caminhar passo a passo. Mas que se a gente esperar o mundo ideal acontecer, a gente não consegue começar a trabalhar com a rádio. Então, vamos começar colocando no ar um programa honesto, vai falar dos cursos da universidade, vai trazer notícias de Friburgo, assim como a gente faz hoje com a Frueb, onde a gente tem lá notícias de Friburgo diariamente. E aí, no decorrer do tempo, vocês vão ver que o programa vai se encorpando jornalisticamente até chegar num nível de excelência de qualidade. Por que isso é importante para a Estácio? Porque o aluno de comunicação pratica, produz um programa real e para a Rádio Comunidade ela ganha um parceiro capaz de produzir um jornalismo não politicamente atrelado, porque a Estácio não tem nenhuma ligação política nem com a prefeitura, nem com Câmara, nem com nenhuma outra empresa da cidade, ou seja, ela é isenta disso, que pode elogiar quando tem que elogiar, como a gente faz muito no nosso site, lá na Froeb, na Rádio do Rio, e que quando tem que dizer que alguma coisa está errada, a gente também não tem motivos para não dizer se a gente estiver falando a verdade. Então, a rádio Rádio ganha um programa de qualidade, é uma ótima parceira, porque é uma ótima rádio, e a Estácio ganha uma possibilidade do aluno de jornalismo praticar, mas não é praticar para ficar dentro da faculdade, mas no mundo real, onde as pessoas vão realmente ouvir. Bom, e falando um pouco do curso agora. O curso de comunicação social completou 10 anos no último dia 9 de fevereiro. Como foram esses 10 anos? Ah, olha, foi uma coisa, uma experiência única na vida de quem participou, porque Friburgo não tinha curso de comunicação, nem a região centro-norte, nem a região serrana. Então a Estácio, em Friburgo, foi a primeira instituição de ensino superior a trazer o curso de comunicação para a nossa região. E esse curso, por ser pioneiro, tinha uma demanda reprimida muito grande. Então, a demanda era imensa. Para você ter uma ideia, a primeira turma começou com 122 alunos. Vamos fazer duas turmas de 60, que já é muito, né? Era realmente uma procura muito grande, porque havia uma necessidade, havia uma espécie de um clamor social, na verdade. E o curso foi tão sério, tinha e tem até hoje professores de um naipe tão grande, que praticamente todos esses alunos estão em grandes meios de comunicação, a grande maioria deles. Tem gente no Extra, tem no Globo, tem no Band Esporte, tem na 94 de Cordeiro, tem na Voz da Serra, tem na Record, tem no Dia, tem no SBT, TV Zoom, Rede Novo Tempo, aqui na Rádio Comunidade, tantas outras mídias de todo o Brasil, além de agências, né? Contemporânea, Layout, Ópera, U, Doc, Groove, Fábrica de Ideias. Ou seja, o mercado também demandava profissionais e contratou esses profissionais porque viram nos formados pela Estácio qualidade. Então, foi isso assim, no primeiro momento, que esse grande impacto que o curso trouxe. E agora ele está trazendo, Monaro, um outro impacto. Alguns alunos estão se inserindo em funções de empreendedorismo. Então, a Layout Propaganda, por exemplo, é do André, que foi nosso aluno, e ele hoje é proprietário de uma agência. O Jornal Nova Imprensa do Everton. O Everton não foi nosso aluno, mas os editores do Jornal Isabela foi nosso aluno, formada na Estácio. O editor do SBT Jornal, que é o Nelson, foi nosso aluno. Ou seja, não estamos mais só formando repórteres, mas alunos que vão para uma função gerencial maior. O diretor-geral da Rede Novo Tempo, de rádio, é o Hamilton, foi nosso aluno, formado na Estácio. Então a gente começa a ter alunos também em postos-chave nas empresas de comunicação, o que permite que eles vão pegando os próximos futuros, né, formados e vão colocando nessas empresas, que vai criando um ciclo virtuoso, não vicioso, virtuoso, de as empresas locais passarem a só ter jornalistas no decorrer do tempo nas suas redações, à medida que os jornalistas antigos, aqueles que eram provisionados e que fizeram um grande trabalho em Friburgo, porque produziram matérias sem ter diploma, que na época não havia como se formar, forem se aposentando, a gente vai ter uma estrutura muito mais profissional na região toda. Bom, e com tantos profissionais atuantes no mercado, qual é a estrutura que a Estácio oferece em termos de laboratório para esses alunos? Olha, Monara, a Estácio, ela é uma instituição que é a maior instituição de ensino superior da América, do mundo ocidental, né? Esse é o objetivo dela. Ela hoje é a maior do Brasil. Então, o que acontece? Ela tem condições de investir na formação do aluno. E ela faz isso. Nós estamos agora trocando todo o nosso parque de computadores, todos os computadores PCs da Estácio estão sendo trocados. Nós temos, eu não saberia dizer, mas acho que uns 7 ou 8, não sei se isso, laboratórios de informática, acho que até mais do que isso. Temos o laboratório de Macintosh, que são os computadores que são usados nas agências de propaganda, exclusivamente para os alunos de comunicação. Eles têm a Rádio Estação, que é esse laboratório onde nós gravamos aqui o programa com a Rádio Comunidade. Eles têm a TV Estácio, onde, por exemplo, vocês podem ver um pouco da nossa estrutura no nosso programa Estácio Entrevista na TV Zoom. Aquele estúdio é todo próprio da Estácio. As câmeras são todas da Estácio, não é nada terceirizado. Não é nada assim, a gente anuncia uma coisa na televisão, não tem aqui, não tem um parceiro que tem, não. É tudo próprio. Temos um laboratório de fotografia. Temos um laboratório de mídia impressa, onde a gente faz também a nossa parceria de notícias com a Êxito Rio, com a Freeweb, né? E temos uma agência de publicidade experimental, que é a Sapiens. Mas o mais importante de tudo isso, não é só ter o laboratório, nós temos. E temos a estrutura, tem carro, o aluno marca, vai de táxi filmar os programas, é termos professores que supervisionam, que são responsáveis pelo laboratório. Porque não adianta eu ter o laboratório e botar o aluno lá para falar, mas não ter ninguém supervisionando o trabalho dele. O MEC não aceita isso. Então nós pagamos o professor, que é o coordenador daquele laboratório, para que ele supervisione a produção dos estudantes. Então isso é uma grande diferença. E uma outra diferença que eu queria relatar para você, que já, se você me permitir, Monara e ouvinte. Claro. É, nós fazemos um jornalismo, uma propaganda livre. O aluno pode experimentar. Se ele quiser gravar aqui um programa de cabeça para baixo na rádio, inaudível, se ele quiser fazer experiências, vou filmar o locutor de cabeça para baixo, ver como é que fica. Ele pode experimentar. Isso é importante por quê? Porque nós não temos outro interesse a não ser formar o aluno. Então nós não temos parceria no sentido comercial, olha, tem que falar bem do governo, tem que falar bem da fulano de tal, não. Nós não temos. Nosso interesse é falar do aluno. Então o nosso programa aqui, ele serve à comunidade porque a notícia que vai para o ar aqui é uma notícia com responsabilidade. Por quê? Porque nós não temos interesses. Outro é não ser formar o aluno. Nós não vamos pegar o aluno e botar ele para falar bem de alguém para fazer jabá para a faculdade. A gente não faz isso. Então é um curso que a gente preza pelo estudante. Nesses 10 anos foram diversos prêmios. Conta um pouquinho desses prêmios pra gente. Nós ganhamos vários Expoconcs, que é a maior premiação universitária de jornalismo do Brasil. Segundo, terceiros lugares. Nós ganhamos o primeiro lugar no Expocon, não lembro agora exatamente o ano, acho que foi 2004 ou 2005, com uma radionovela que nós fizemos no campus. Foi primeiro lugar. Expocon, temos o troféu. Nós ganhamos o prêmio da OAB de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, 2007, devido à publicação daquela série Sexo e Companhia, que a gente publicou em parceria com a Voz da Serra. Ganhamos o segundo lugar no prêmio Senai de reportagem. Foi uma reportagem produzida pela Carolina Batista, uma aluna nossa, sobre o Centro de Formação da Moda Íntima, que funciona hoje na antiga rodoviária Leopoldina. Nós ganhamos uma moção da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, todos os alunos ganharam, que trabalharam na série do Sexo e Companhia, entre vários outros. Eu, por exemplo, fui orientador de um spot, um jingle de rádio, que ganhou o terceiro lugar na Expocon. Era um jingle chamado Funk Contra as Drogas. Foi produzido pelo aluno Fernando Torres, que hoje é repórter do jornal Extra. Essa menina, agora, veja a diferença do aluno que tem estrutura para o que não tem. Esses alunos todos que eu citei, por exemplo, Carolina Batista foi segundo lugar no Prêmio Senai de Reportagem. Hoje trabalha numa das empresas de promoção do Eike Batista, no Rio de Janeiro, com uma remuneração acima da média de mercado. Fernando, que eu citei, trabalha no Extra. Você vai ver que todos os alunos que foram premiados da série, por exemplo, Karime Leão trabalhou na série, é repórter do SBT. Nelson Cunha trabalhou na série, é repórter de todo o SBT. Aí você começa a ver que aqueles que pegam essa estrutura que a Estácio oferece e aproveita, eles têm um nível de conhecimento que depois eles conseguem se colocar no mercado. Ah, se coloca facinho? Não, não é facilidade. A gente não tem que vender ilusão. O mercado é complicado, as pessoas entrarem no mercado. Mas quando você tem um preparo, você tem um portfólio de que você produziu, ou seja, você tem um programa de rádio como você está fazendo hoje, que você está apresentando, o empregador procura quem sabe fazer, ele não procura quem não sabe fazer. Estamos apresentando Estação Notícias. Opinião de criança é importante, sim. O adulto às vezes nem percebe, mas a criança está sempre disposta a conversar e trocar ideias. As crianças são capazes de formar e expressar opiniões. Fale com seus filhos, leve a sério a opinião deles. Dê a eles a oportunidade de ajudar a defender suas ideias. A prática deste direito fará seus filhos mais preparados para a vida. Opinião de criança, nós queremos participar. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias que não saem do papel? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. Professores e funcionários altamente capacitados. No laboratório da Sapiens, você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Como profissional dessa área, você trabalha a imagem de produtos, pessoas e empresas junto ao público e ao mercado consumidor. Atuam como profissionais de atendimento aos anunciantes, criação, pesquisa de mercado, mídia, produção gráfica e audiovisual, além de promoção de vendas, merchandising e produção de eventos. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br. www.estacio.br. Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer. Os meus vizinhos, eles deixavam a filha em casa sozinha, com fome o dia todo. Aí eu fui no Conselho Tutelar e eles encaminharam os pais para um programa de apoio familiar e a menina para a escola. E eu continuo de olho. O Conselheiro Tutelar recebe as denúncias de omissão ou abuso contra crianças e adolescentes e encaminha para a solução imediata, conforme determina a lei. Ligue 0800-99-0500. Uma campanha Conanda e Andi. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Voltamos agora com o programa Sentinelas no Ar, com a entrevista do professor Jorge Marum. Professor, Vamos falar agora um pouco sobre o curso, sobre a profissão, né, de quem quer fazer comunicação. Bom, Monara, as profissões, elas têm um cunho de autorrealização muito grande. Por exemplo, qual é a maior realização de um jornalista? É acordar no dia seguinte e ver a matéria dele publicada no jornal, ou postada no site, ou ele se ver na televisão, aquela reportagem que ele produziu, ou que ele foi o repórter, né? Ou ele foi produtor. Ou seja, ele vê a produção dele na prática. Você imagina um agente de publicidade, você produz toda aquela campanha e daqui a pouco você está andando na rua e recebe aquele folheto, ou você liga a sua televisão e está passando aquele comercial. Essa é a realização do profissional de comunicação. É ver o que ele produz, contribuir com as pessoas. E contribui como? Você vai dizer, muita gente não lê mais jornal, não vê mais... Não, a produção de notícia não é necessariamente uma produção para jornal impresso. Você tem revista, você tem internet, você tem televisão, você tem assessoria de imprensa de empresas, de artistas, de jogadores, você tem a função de pesquisador em comunicação, você tem a função de professor. Então é uma profissão muito que ela aparenta no primeiro momento assim ter um campo fechado, mas não tem não. Porque você imagina, consultores são comunicadores, concurso público, nós tivemos um aluno nosso, Rafael Butti, passou no concurso público da Petrobras na área. Então, assim, são profissionais demandados. Evidentemente, se você pegar uma cidade de grande porte como São Paulo, você tem uma demanda muito maior de jornalismo do que uma cidade que tem 2, 3 mil habitantes. Onde também há demanda de comunicação formal como a nossa, mas menos porque a quantidade de fatos que ocorrem são menores. Mas isso não quer dizer que não tenha. Nós temos alunos nossos trabalhando no Jornal da Região, em Cantagalo, na 94 FM, em Cordeiro. Temos alunos nossos trabalhando em Macuco. Então, a profissão ela é uma profissão de realização e que serve à comunidade. Serve como a comunidade? Imagina a situação da enchente. Quem tinha uma informação realmente relevante prestou serviço a muitas pessoas. Você imagina aquela situação do boato, do DIC? Aquilo é um exemplo do mal, do que se fosse feito por um jornalista, do mau jornalista, que não apurou a matéria e foi avisando para as pessoas que aquilo estava acontecendo, criando pânico. Então nós temos que contribuir, nós estamos aqui com o programa vai ao ar à tarde, uma hora e 5 horas. Então 17 horas, as pessoas estão no trânsito. Nós temos que contribuir mostrando a elas que uma situação X, Y, um caminho alternativo Y e Z poderá ser melhor para que ela chegue no seu trabalho ou que ela retorne para a sua casa. E contribuir informando a ela, por exemplo, o Friburguense é um time de Friburgo aqui. Então o Friburguense representa um pouco da autoestima da cidade. O Friburguense campeão, o Friburguense vencedor, o Friburgo também é vencedor. A prefeitura fez aí, organizou, abriu uma nova creche. Por que isso é importante? Porque a mãe que está ouvindo a rádio comunidade lá na sua casa, pode essa creche ser no bairro dela ou numa comunidade próxima e ela não estava sabendo, e ela agora tem uma condição de deixar o seu filho num local seguro gratuitamente. Então, jornalismo e publicidade são isso. Você vai comprar sua geladeira, você vê um cartaz na porta da loja, promoção, você sai daquela loja e entra na outra onde você viu o cartaz, e o publicitário fez aquele cartaz ali pensando a melhor maneira de chamar a atenção. E aí você trabalha numa empresa, você é um vendedor ou você é um atendente, e aquela empresa paga o seu salário porque tem um publicitário que fez a campanha e fez a empresa ter cliente para poder ter dinheiro, para poder ter condição de você ter um emprego. É por isso que quando o jornalista é ruim ou quando o publicitário é ruim, o dano social é muito grande. Você imagina, uma empresa bota aí 100 mil reais em anúncio, publicidade, que é muito pouco para as grandes empresas, mas um exemplo. E essa campanha não é bem sucedida. A empresa não consegue vender o produto. E ela começa a cortar funcionários. Então, o trabalho do publicitário influencia. Então, são profissões maravilhosas, onde a gente tem... Qual é o perfil de aluno? Não é o cara bonito que tem que falar na televisão. Você pode, por exemplo, nós tivemos um aluno formado aqui com a gente, Rodrigo Panaro, trabalhou aqui na nossa rádio estação, pessoa fantástica. Ele não gostava de aparecer na tela, mas ele hoje é produtor de TV. Ou seja, é o profissional que atua atrás das telas com jornalismo. Então você tem muitos caminhos. Eu gosto de cachorro, mas eu não quero ser veterinário. Vem fazer jornalismo, vai escrever numa revista de zootecnia, numa revista de veterinária, vai ter um programa sobre animais na TV local aqui. Você tem muito... O jornalismo lida com tudo, publicidade lida com tudo. Eu adoro motocicleta, mas eu não quero fazer engenharia porque eu não gosto de matemática. Você pode fazer jornalismo e ser jornalista de uma revista de automóveis. Você pode fazer publicitário e ser publicitário que vai trabalhar com campanhas de empresas automobilísticas, de carro, de agência, que é a agência Frivel, por exemplo, agência aqui da cidade, Volkswagen, vai fazer uma campanha, o Atoio Serra, e você vai trabalhar mexendo com aquilo que você gosta, porque jornalismo e publicidade lida com tudo. Isso é que é muito interessante. Você não precisa fazer uma coisa que você não gosta. Bom, professor, vamos falar um pouquinho sobre a internet. Hoje é uma grande mídia que está aí. Como ela alia, como ela ajuda na profissão de jornalismo? Ela ajuda quando o jornalista entende que ele agora tem meios mais rápidos de levar a informação até o público. Então, por exemplo, antigamente você ia fazer uma matéria, você apurava tudo, você tinha que voltar na redação para digitar. Hoje você tem o dispositivo, você entra de celular, no fato, ao vivo, na hora. Você entra em qualquer laptop, digita a matéria e manda para o jornal, não precisa voltar na redação. Agora, como que ela ajuda mesmo a comunidade? Ela ajuda porque ela transforma pessoas da comunidade em parceiros do jornalismo, que podem informar sobre fatos que poderão vir a ser utilizados pela grande imprensa. Aí você tem também a questão do blog, das pessoas que querem ter um tipo de noticiário também, é uma coisa válida. Eu acho que a internet possibilitou o seguinte: antigamente o jornalismo era assim, um falando para muitos, ou seja, eu estou aqui na rádio, vocês milhões me ouvindo. Agora não, agora todos falam para todos. Quando você entrar no... E você fala para qualquer lugar. A rádio era restrita que a concessão que ela tinha na Anatel. Agora, se ela está na internet, o cara pode estar no Japão, era morador em Friburgo, mora no Japão hoje, está escutando a gente falar sobre Friburgo. Então, é muito interessante que todo mundo agora pode ter acesso às informações. O que isso significa na formação do repórter? Ele tem que ser muito bom, porque se ele não for muito bom, ele não vai ter espaço. Por quê? Porque não basta só mais saber o fato, agora tem que saber apurar, analisar esse fato, porque todo mundo tem acesso à notícia. Olha uma coisa interessante para terminar, Monara, com relação à publicidade. Hoje, qualquer um pode ser diretor de arte, entre aspas, do seu anúncio. Por exemplo, você pega um site como o Google, você cadastra palavras-chave e você, quando uma pessoa digitar aquela palavra no Google, aparece o seu link patrocinado, aquele acessozinho que vem com uma cor diferente para a pessoa clicar, aquela busca. Então, aí você só pode gastar R$30. Antigamente você conseguia fazer algum anúncio com R$30? Acho que nem entrava na porta da agência. Você vai no Google e fala, só posso gastar R$15. Ele vai dizer, olha, cada link patrocinado custa tanto. Quando as pessoas forem clicando, vai descontando aqueles centavos. Quando os R$30 acabarem, soma o anúncio. Então, vou fazer um exemplo concreto. As pessoas estão procurando rádio comunidade. Aí a rádio comunidade faz um link, anuncia no Google. Se a pessoa escrever rádio comunidade, Friburgo, rádio difusão, se ela botar uma dessas palavras, vai aparecer. E aí o textinho que ela vai ler é escrito aqui pela rádio comunidade. Uma rádio comunitária, né, em Nova Friburgo, prestando serviço, não sei o quê. Se interessar esse link e ela clicar, desconta dos R$30 aquele valor, tantos centavos. Quando até aqueles centavos terminarem, o link sai do ar. No próximo mês, a rádio pode botar 30, não, nem 15, ela pode botar 50. Que ótimo. Se ela puder botar 10, ela bota 10. Então, anunciar, você tem hoje as mídias digitais, todo mundo no Twitter, no Orkut, então você pode ir lá comentar sobre, imagina a situação de uma empresa, um site, por exemplo, eu odeio a empresa tal. Você tem lá a comunidade no Orkut, eu odeio a empresa de telefonia tal. Olha, a marca sendo colocada nessa situação. Então, você tem que usar a internet para criar defensores e, ao mesmo tempo, pegar o que está sendo dito naquela comunidade ali, consertar aquele serviço, tentar resgatar aquelas pessoas para a marca. Então, é um novo mundo que se apresenta. Bom, professor, para concluir a nossa entrevista, o que as pessoas precisam fazer para vir fazer o curso de comunicação na Estácio? É muito interessante. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito importante, Monara. Por quê? Ela tem que vir aqui ao Campus Friburgo e fazer a sua inscrição, trazer a sua documentação, tem que ter concluído o segundo grau. Mas ela às vezes faz a simulação no site de valores e entra um valor que às vezes ela acha caro. Só que isso esse é o valor cheio. Ela pode pegar um FIES, o financiamento do governo, ela tem desconto se ela foi de colégio público, se o pai é militar, se é conveniada com alguma prefeitura que conveniada a Estácio, com alguma mídia parceira. Então, aquele valor que muitas vezes aparece lá, X, uns por R$500, na prática o cara vai pagar 300, mas como ele não vem aqui ver, ele às vezes fica sem saber isso. E mais do que isso, chegou uma situação, por exemplo, o nosso curso não é um curso caro aqui em Friburgo, graças a Deus, mas sei lá, vai ser R$400 a mensalidade dele, é o que ele pode. É o que ele tem direito. Mas ele só pode pagar 300. e já demos a bolsa e chegou a 400. Ele tira uma matéria, ele faz uma matéria menos, por exemplo, de fazer 6 matérias, por exemplo, faz 5 e paga os 300. Essa matériazinha que ficou para trás, e depois, no final do curso, se ele tirar uma por semestre, ele pode descontar e formar, ou ele vai ficar um semestre atrás para fazer as outras 5, 6 matérias que ele deixou e vai se formar do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que eu digo é procurar a Estácio, que vai ter um curso que se preocupa com você e que gasta dinheiro para te formar. E segundo, se for a questão financeira o seu problema, vira a central de informações da Estácio, porque lá eles têm toda a condição de te ajudar no financiamento, que a gente aqui não pode falar, porque imagina se for falar de coisas financeiras que a gente não domina, mas as pessoas que trabalham com isso têm toda a condição de ajudar quem está nos ouvindo. Bom, professor, a gente agradece a participação. O senhor quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu quero agradecer a direção da Rádio Comunidade pela oportunidade da parceria com a Estácio. E quero dizer aos ouvintes que o programa, gente, como eu falei, vai começar com entrevistas nesse molde, mas que, a decorrer do tempo, nós vamos transformá-lo num programa de jornalismo mais tradicional, né? Com entrevistas curtas e matérias factuais. Mas é esse período que nós estamos testando, estamos aqui com os alunos produzindo, a gente espera que vocês ainda assim gostem, curtam esse formato, que é um formato mais instrutivo, um formato onde a gente debate de maneira mais profunda algumas situações, e nesse caso a Estácio, que é a empresa que preste esse serviço de educação para nós aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado pela atenção. O programa Estação Notícias fica por aqui, com a apresentação de Monara Teixeira e operação técnica de Rafael Seabra. Agradecemos a sua companhia e te esperamos na próxima edição. O programa Estação Notícias é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo.